Não atrasa a reforma na aproximação da presente para prosseguir direto para o Graé, reporta o solo controlado, 150 com 10. 150 com 10, direto para o Graé. Trato. Gente, Índia Novembro Alfa, 1000 pés, no corredor Interlagos, informe visual com campo. Controle, o Romeu Papatango solicita manter o setor de 2.500 pés a 1.000 nessa faixa para treinamento de voo planado. Ciente, Romeu Papatango, entre 1.000 pés e 2.500, a minha escuta permanente. Ciente, vai manter o setor a 1.000 pés a 2.500 pés para treinamento. Romeu Papatango, a sua escuta permanente. Positivo, altímetro em Salvador, 103, 1013. 1013, ajuste, Romeu Papatango. Decolado agora aos 445, controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. 420, autorizado a decolagem, 150 com 10. Decolagem, 4206. Controle, Salvador, uma boa tarde, esse é o TAM 3567, perfil, gole, passando 1.600. 3567, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída agora. 360 na agora, tá? 3567. Salvador é o TAM 3897. Prossiga. Informação Sierra, coordenal 320 para Guarulhos. 3897, cliente, número 2, agora é cópia L3. Aguardo. Salvador, gol 1856. Espera, 10. Ali mantém, 956. 6. Cruz a 1200 pés. Azul 4206, contato radar na decolagem, submantenha 370, saída Puca. Na Puca, acendendo para 370, 4206. 4261 da Azul, ponto cópia. Pronto para cópia, por aqui. Campinas, 360, a rota Alpesolon 16, pista 90, curva direita, saída da EO, Leda Bridge. Controle 119.8 e o transponder é 5035, azul 4261. Correto. Então, seja 2, 120. 120, autorizado 120. 120, 5, 4, 1. 18, transponder 5035, azul 4261. Correto, 4261, no portão 7. Posição 7 do pátio 3, chama pronto. Camarada, 4261. TAM 3897, cópia. Pronto, cópia, 3897. Autorizado Guarulhos, 340, Peruísco 50. Pistão 0, curva direita, saída da EO, Leda, BDEV. Controle 119.8, Transponder 5042, UTAN 3897. 340, foi 50 da EL, Leda Bidev, 198 controle, 5042, o Transponder. Correto, chama pronto, 3897. Pode ajudar no medo. Mais. Índia, novembro, prossiga. Salvador, gol 107, ponto de perdão, 10, pronto. Salvador, copiou o gol 107. 1-0-7-7 ali, mantém. Autorizada, né? Mantém aqui, 1-0. 1-0-7-7. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal, meia dúzia. Livre LS, desça para 2000 pés. O altímetro no 013. Autorizado. No 077, autorizado a decolagem, 140 com 10. Livre decolagem, 10, gol 1077. Torre Salvador, o Papa Romeu Índia November Alpha está na rotatória visual com campo 3 milhas afastado. Está presente em November Alpha, curve à esquerda para aproximar sinal 17, aposta 2 milhas fora, November Alpha, deslizar. Curva à esquerda, reportará em 2 milhas da final da 17 de November Alpha. Ok, o Pático se encontra. Salvador, gol 1856? 1856, contato radar decolagem, submantendo 390, saída PUCA. PUCA, subindo 390, gol 1856. 2186, o transponder 0173, o ECO Índia 9. Quantos a bordo do Eco Índia November? Chamé 2186, assinamento táxi de decolagem, parte do Graé, o Eco Índia November. Romeu Lima, sua identificação, chegada a mão, bom reparo descida. Uno, autorizado, chame o táxi. 298-1-0-7-7, Renato. Bota. Somente, bota baixo. Obrigado. Estou em Salvador, Índia, November Alpha, na final de 2000 da 1-7. November Alpha, bom, autorizado, 1-7, o vento 150.8, fica atento a pássaros. Livre pouso, 1-7, Índia, November Alpha. 0, saída da EL. Vai ao 360, vou no 077. Reduza para 2109. É 2209. Isso, redução 2209. É 2109. TAN 3567, chama em Recife em 1260, alternando 288. 1260, 1288, Recife, grato, uma boa tarde. Autorizado, reporte para ingresso 17. Azul 4206, chame em Recife, 12545, alterna 2685. 12545, alterna 128, poderia confirmar? 12685, certidão. 2685, grato. Desça para 3 mil pés, o altímetro 1013. 1013, eu vou 1602. Meia cruzou o 160, chame Recife agora em 12545, alternando 12685. Vai chamar Recife 12545, 12685, gol 1856. Federal, você falou 54, MEC track atualizado, reporte ligado, 74. 73. Travado. Chame torre 18612. 18612. Torre, eu vou 1273. 283 avistado, check trem. Pista 1, zero livre de pouso autorizado, 1950 graus com 10 nós. Machado e travado, livre de pouso. 10, vou 1273. Acústico estabilizado, não localizador. 2000, reporta mais estabilizado, 202. Ali 6720, para o táxi, 3152 a bordo, 3h45, alterna com o Trip 54 no 5. Agora 5 milhas para Coral, mantém 120, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, décima 1. Papatango, no meu pé em condições visuais, ingresse no corredor Interlagos e informe visual com o campo. Tomará visual com o campo, Romeu Papatango. Atinge 060 para descida 3894. Está 3894, siga descida para 3 mil pés, o altímetro 1013. É para 3 mil com 1013, 3894. Pode se considerar a gestão 5 mil etapas, 3894. Afirmo. Valeu. 1077, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 1251, 3325, Recife, gol 1077, grato, boa tarde. Boa tarde, 6720, está autorizado, né? Mantém no zero. 173, solo 57, direito 219, solo. Direito, solo 219, volta 273. No 273 é Forte Alfa, reporte antes da Juliette. Poderia repetir que está com o quarto fechado por volta no 273. Vamos botar livre a decolagem, após decolagem vai tomar a proa do farol de Itapuã, ok? Pra espera, aguardando para cruzar a final do 1-0 para base. Tangeria Bravo. Afirmativo, só que para o tráfego 7 fica sujeito ao mover da 10, ok? Agora tem uma aeronave já para pouso na sequência. É só um turno de pista ou vai ficar fazendo todas as remetidas? Vai ficar sujeito ao tráfego. Inicialmente, fazer colagem agora, vai para o setor de Itapuã, aguardando para prosseguir para o cruzamento. 32.000 pés, autorizado a final no zero. Para 2.000, autorizado 3.894. Nomeia 02, complete final, torre 18.6. 18.6, com o Odon 602. Salvador, Tanguilha Bravo, 500 pés, pista 17 com curva direita, ingressar a linha litoral, 198 é o controle, 0127 no transponde, é o Tanguilha Bravo. Quantos a bordo do Tanguilha Bravo? Acionamento, táxi da colagem, o Tango de Abraão. Adolescente, toda a porra do farol de Itapuã, aguardando para cruzar a final do 1-0. Afirmativo, o canal no farol Itapuã aguardando para a possibilidade. Eco Índia, novembro. Vigente 6720, climb to flight level 340, radar surveillance. Climb to 340. Web 6720, request fly direct Leda. Mete departure. Open November 857, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto de DEV com curva à direita. Transponder 5047, controle 1998. Curva direita para o cruzamento do campo, final do 1-0, e chame para girar a base da 1-7. Afirmativo, cruzamento pela direita, confirme. Afirmativo, curva direita agora para o norte para cruzar imediato. Afirmativo, cruzamento imediato. Certo perfil da Elneta, depois toma para onde? Direto de BDEV. 5047 eu transpondo e o controle de saída 1-9-8. Bono 273, Juliette, portão 03. 273, Bono 273. Bono 601, após a P9857, conforme rota do plano de voo. Afirmo. Fácil, mantenha a tela do vento para manter mil pés agora e aguarde para girar a base, ok? Afirmativo, aguarda para girar a base. É, puxa o funcionamento. 3897, livre chame para o táxi. Autorizado, 3897. 4, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 18.6, 3894. Romeu Papatango na prova rotatória, visual com o campo. Vicente Romeu Papatango, prossiga visual para a rotatória, aguardando para ingressar na final do Vicente. Prosseguir para a rotatória, Romeu Papatango. Márcio, mantenha no 1.500 pés, ok? Vai subir então para o 1.500 pés, está mantendo 1.000 pés. É, mantenha o 1.500, tem o tráfego 1.000 pés já à sua frente aqui na tela do vento, que vai girar a base em alguns minutos, em alguns segundos. Ciente, subindo para 1.500 pés, Romeu Bobatã. 602-002, direito, Major Alisson. 19, obrigado. O Eco de Novembro está pronto quando autorizar. Sim, ativo, aguarde para girar base, Novembro. Novembro. Torre, Salvador, boa noite, eu estou 3894. 3894, cheque o trem, livre pouso no 0, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, 3894, baixar travado. Livre pushback, acionamento, chame táxi, abriu 4261. Livre pushback, acionamento, chamará táxi, 4261. É a 28 que está próximo já à rotatória, estamos tendo 1.500 pés aqui, já vou atualizar a sua base em mais uns 30 segundos. Afirmativo, nós vamos segui-lo ou teremos número 1? Confira. Nós vai em como número 1 pela velocidade, vai na frente, depois vira ingresso final. Ok. Autorizado o Eco de Novembro, girar base, reporte final da 17 de novembro. Afirmativo, está girando base e agora o Eco de Novembro. Salvador, Romeu Bobatango, 1.500 pés na vertical da rotatória. Afirmativo, aguarde para final do 17, Bobatão. Tem o tráfego do Eco de Novembro, o Seneca, que está aí em uma base à sua esquerda, já gerando uma base para o 17. Após tiver visual do tráfego. Paciente do tráfego ainda não visual, vai aguardar para girar final o Romeu Bobatango. Bobatango já está autorizado, já está quase interceptando a final do 17, autorizado agora na final, curva à esquerda para enquadrar a final e aguarde autorização de pulso. Gente, está autorizado final 17, aguardando autorização para pouso, Romeu Bobatango. Salvado 360, copia, aguarda, gol no 567. Gol no 567, Brasília aprovado, nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista no 0, perfil de saída gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5051, no controle 1998. 50 graus, 109. Agora, após a remetida, pode curvar à esquerda, para o 0. Afirmativo. Para toque arremetida, após a remetida, curvar para a esquerda, é o 19. Pronto. Romeu, Romeu Lima, prossiga para a rotatória e reporte, passando a rotatória para a final no 7. Já está no 7. Sim, prossiga para a final, evite redução de velocidade, ok? Prossiga para a final no 7, aguardando autorização de pouso. Mantenha a velocidade na proa, depois da final no 7. 3894, solo 06, 129, solo agora. 319-3094. Siga, Bravo. 3894. Boa noite, TAN 3894. Táxi Via Alfa mantém posição antes da Juliette. Via Alfa mantém antes da Juliette, 3894. Alô, Azul 4261, eu pronto para o táxi, PLB 97, autonomia 5 horas e 20 minutos, alterna com 5. Gente, Azul 4261, táxi via pátio 3, ajuste no 0 no 3, reporte para ingresso no pátio 1. Gente, teve táxi no pátio 3, ajuste no 0 no 3, reportará para ingresso no pátio 1, 4261. Solo 3897 para o táxi 213, 4 horas e 15, alternado Galeão. Na aproximação, que o tráfego à frente está um pouco lento, a partir do momento reduz o máximo possível a aproximação para manter a separação. Aqui o passagem azul após segue até o ponto 02 de Mela. Agrama. Autorizado, vento 150 graus, 8 nós. Ponto de espera, pistão no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. 7, direto alvo, ponto de espera no 0, torre 1 no 8, pistão no 3, ajuste no 0 no 3, ajuste 4-2 no 1, obrigado. Decimal 1, if enable 133, decimal to 5. Can you see the primary frequency? É Delta Bravo, decola 08, litoral sul, curva direita para corredor Axé, chama o controle. 119, decima 8. 119, tá retorno. Romeu Papatão continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Correção, Romeu Romeu Lima, aguarda a autorização de pouso. Romeu Papatão, livre pouso, 150 graus, 8 lanches. Queen de novembro, autorizado o cruzamento da 1-0. Afirmativo, livre cruzamento, perna do vento, aguarde para girar a base. Aguardando para girar a base, Queen de novembro. 4 vai seguir o banho da Gol, Juliette, porta 108. Seguir o banho da Gol, Juliette, para 08-3-2-4. Controle, é o Papa Romeu, Tango de Abraão. Papa Tango, senhor 09, qual é o pátio? Santana vai falar da barra, Tango de Abraão. Tem livre agora à esquerda, faço 180 e aguarde para ingresso. Autorizado, 4261 alinhado e decolar, vento 150 graus, meia dúzia, mais. Autorizado, alinhado e decolar, posição na 0, 142. Romeu Lima, está livre pouso? Livre pouso, Lima, vento 160 graus, 109, pista 10, pista 17. Qual parte após o pouso? Parte. Sente. É que o Rio Leme gira base e é para o final, não é? Girando base agora, é o Xanam 143, a sua identificação. Autorizada a chegada bom, se deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil, com 1.013, tem 1.013. Por 261, iniciando a decolagem. Gente. Romeu Lima, seu solo aos 10, autorizado livrar à direita, parte 5, estacionar sobre a Cerebrima. Romeu Lima, parte 5, estacionar sobre a Cerebrima. Romeu Lima, copiou? Tio, seu solo aos 10, direita, estacionar sobre a Cerebrima. Autorizado aliás, manter 3897. Eco Índia Novembro, final normal, baixado e travado. Está livre o toque arremetido, Eco Índia Novembro, vento 120 graus, 12 graus, após a arremetida vai curvar à direita, ok? Direita, a perna do vento pela direita. Afirmativo, vai curvar à direita após a arremetida, Eco Índia Novembro. Oito. 19-8, boa tarde. Controle Salvador ao azul, 4261, decolou 1.600 pés. Sobe para 360, vigilância radar. 360, vigilância azul 4261. Meu patrão autorizado ingresso, retorno pela pista, reporte do ângulo.